Eu quero que vocês saiam pela porta da frente depois da pena cumprida. A pena aqui pode ser leve ou pode ser dura. Isso não depende da cadeia. Quem tem cabeça boa se cuida. Vão ter que aprender aqui do jeito que não aprenderam lá fora. Quem anda reto chega mais depressa no portão da saída. Escreva apenas uma carta de amor, pra falar o que eu passei, pra contar como que eu tô, pra dizer que eu aprendi a lição com sofrimento. Vale mais um bobo solto que um malandro aqui dentro. Demorei, mas aprendi o valor de uma lição. Cê só vale o que tem dentro de uma detenção. Você pensa que eu virei bunda mole aqui fora, e eu penso que aprendi que aí o homem chora. Chora, seja o assassino, seja o assalta banco, a saudade é universal. Pega o preto, pega o branco, basta ter sua mãezinha, sua irmã, sua filhinha. Você deita aí na jegue, fecha os olhos sem picuinha. Vai, assume que não é nada, é um dom dado por Deus. Vai dizer que você não chora, só quem chora aqui sou eu. Dá licença que eu preciso terminar minha cartinha. Pensa aí na sua mãe, que eu aqui penso na minha. Mãe, seu filho tá sofrendo na detenção, em cana no veneno. Eu sei que a senhora só falava pro meu bem. Mãe é mãe, enxerga sempre além. Eu era pivete, eu só queria zoar. Empina a moto, ir pra praia, roubar. Meu primeiro assalto a banco foi da hora e eu gostei. Comprei uma teneré, me sentia o rei. Eu não era consciente, eu não sabia do perigo. Eu só batia no peito que era tudo comigo. Mãe, seu filho tá sofrendo, analisando dia a dia eu tô vendo. Conselho de mãe, não tem dinheiro pra pagar. Só aprendi depois que vim pra esse lugar. Mãe, seu filho tá sofrendo. Não temas porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas jamais te deixarei. Enxugue suas lágrimas agora, ó meu filho, porque chora. Se por ti eu já chorei. Boa noite a todos vocês. Eu vou cantar uma musguinha. Mamãe, mamãe, como eu gosto de você. Minha mãe que me faz falta, minha vida e meu viver. Aí ladrão, já era o sol. Não quis ouvir seu recado, coisa e tal. Enclausurado, batalhando contra o mal. Num peão na detenção, só galeria cinzenta. E o diabo aporrinhava, com o sistema cê não aguenta. O diabo aporrinhava, com o sistema cê não aguenta. Cê não sabe que é maldade, mas vai ouvir falar. Maldade de verdade é que reside no lugar. Depois eu me atraquei de faca com cão, pra sobreviver lá no 9 doidão. Nunca imaginei que eu ia estar com uma faca na mão, programado pra matar. De um lado eu na paz, na minha picadilha, humilde, sorridente e psico, quem diria. Do outro tava o verme que pra mim era um Loki, querendo meu pescoço pra ficar com meu ibope. Você é o cascão, então vou te catar. O espaço tá pequeno e nós vai ter que trocar. Não sei qual é que é, ó, não fui com a sua cara. Condenada, lei dos 30, atrasalado, eu tô na área. Pode pedir pelo amor, pode até chamar seu pai, que aqui da rua 10, de nós dois só um que sai. Tá pensando que é o quê? Que o bagulho é brincadeira. Cê tá dentro do inferno, tá no meio da fogueira. E eu pensei, é, um de nós só vai ficar. Vai na fé aí, cascão, programado pra matar. O importante é ter na mente aquilo que cê tem. Respeite todo mundo, nunca mexa com ninguém. Não interessa se é na rua, aqui na detenção. Defenda sua vida de todo o coração. Sua mãe tá na sua casa esperando por você. E o verme já te disse, condenado até morrer. Aí chegou a hora dele de me deixar em paz. Passou pior que isso, papião e alcatraz. Mãe, seu filho tá sofrendo na detenção, em cana no veneno.